Namastê, Om Shanti. Amém, caros ouvintes. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, sintonizados aqui na Rádio Esotérica FM. E também enviamos nossas saudações a todos aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo nas páginas da Loja Esotérica Virtual, Alevir, e também do nosso canal do YouTube. Seja lá onde você estiver, ouvinte, seja muito bem-vindo a esse trabalho que visa analisar, comentar textos, informações, a sabedoria do ocultismo, do esoterismo e da teosofia. Com muita satisfação, eu, Osmar de Carvalho, estou aqui mais uma vez com vocês, trazendo esses temas. Ouvintes, desta feita estamos analisando uma série de ideias que nos trouxe a grande amanuense dos Mahatmas, dos mestres da sabedoria oriental, que foi Helena Petrovna Blavatsky, ideário esse que foi compilado no seu livro A Doutrina Teosófica, lançado no Brasil alguns anos atrás pela editora Emus e cujos temas nós estamos trazendo para vocês. A maior parte dessas ideias estão publicadas no livro Isis Sem Véu, que na verdade é publicado em 4 tomos aqui em português, e também A Doutrina Secreta, que em português são 6 volumes. Ao todo, esses 10 volumes, ouvintes, trazem realmente a grande filosofia que os antigos chamavam de Gupta Vidya, a sabedoria secreta, a sabedoria divina que sempre esteve presente nas grandes tradições espirituais da antiguidade e, por que não dizer, está presente, ouvintes, até os dias de hoje, se nós tivermos a capacidade de investigar, de compreender as entrelinhas, o significado oculto das escrituras sagradas, do cristianismo, do judaísmo, do budismo, das tradições antigas. Deus, ouvintes, nunca esteve sem testemunhas por sobre essa terra. E ao contrário do que muitas religiões creem, nenhuma delas está de posse de toda a sabedoria, mas ela está contida, espargida, espalhada por grandes e grandes tradições que ao longo dos tempos têm transmitido ao mundo essa sabedoria. E continuando aqui, ouvintes, a leitura e comentários dos temas desse livro, A Doutrina Teosófica, vamos falar exatamente sobre essa religião da sabedoria, ou seja, a sabedoria perene que sempre se manifestou no mundo. Sobre ela, Blavatsky nos diz o seguinte: na antiguidade existia uma religião da sabedoria. E a identidade da primitiva filosofia religiosa prova que eram as mesmas as doutrinas ensinadas aos iniciados durante os mistérios. Instituição, né, os mistérios, instituição essa universalmente difundida noutros tempos. Abrindo aspas, todos os cultos antigos demonstram a existência de uma única teosofia anterior a todos esses cultos. Fecha aspas. A chave que explicar uma delas explicará a todas. De outra forma, não poderia ser verdadeira. A religião da sabedoria sempre foi uma e a mesma. E sendo a última palavra do conhecimento humano possível, foi cuidadosamente conservado. já existia muito tempo antes dos teósofos alexandrinos e alcançou a modernidade e sobreviverá a todas as outras religiões e filosofias. Este é um tema, ouvintes, que muito recorrentemente nós abordamos aqui no nosso programa Lux Esotérica. A existência da teosofia, da religião sabedoria e também, ouvintes, a tradição dos mistérios, né? O que seriam esses mistérios? E mistérios, ouvintes, na verdade é diferente de simplesmente mistério, né? Os mistérios, ouvintes, são uma série muito grande de atos simbólicos, litúrgicos, encenações que eram feitas na antiguidade com a presença de mestres verdadeiros e despertos, iluminados, que levavam os indivíduos a experimentar através dessas encenações, através dos rituais, né? O próprio teatro grego nada mais é, ouvintes, do que um descendente desses antigos mistérios. O que hoje se transformou nos espetáculos, no teatro, no cinema, e modernamente hoje nós temos na TV, nós temos as diversas mídias aí que apresentam filmagens, né? E muito destacadamente, né, tanto o teatro, o cinema, quiçá, quem sabe, a ópera, e até mesmo as religiões, ouvintes, têm essas encenações que fazem com que o indivíduo experimente uma sensação e faça com que ele passe por uma maiêutica, ou seja, na verdade, ouvintes, a sabedoria já está dentro de cada um de nós. Como diria Platão, né, através do seu grande alter ego, que acabou se transformando quase que no seu personagem, né? Sócrates, o que nós temos que fazer é relembrar aquilo que já está dentro de nós. A maiêutica socrática nada mais era do que isso. E os especialistas em comunicação dos dias de hoje, ouvintes, eles sabem muito bem disso, que alguma coisa que é simplesmente ouvida, ela tem um nível de captação e de registro pela pessoa. Algo que é visto, e hoje nós temos uma profusão de imagens, de filmagens, de programas, de séries, de filmes, de novelas e programações ao vivo. Então, o que que acontece, ouvintes? Quando você vê algo acontecendo, quer seja fictício, quer seja ao vivo, quer seja uma notícia, você tem uma retenção maior da informação. Mas se você passar, ouvintes, por uma experiência, se você for levado a um exercício, se você for levado a um ritual, aonde você toma parte na transmissão de um conhecimento através de uma simbolização, e desta forma, ouvintes, eram executados os assim chamados mistérios, a retenção, ouvintes, da informação chega quase a 80, 90% de aproveitamento da informação. Realmente os mistérios que eram feitos no Antigo Egito, depois passaram para a Grécia, e os mistérios de Eleusis, por exemplo, na Grécia, tomavam parte neles milhares e milhares de pessoas a cada ano, eram conduzidas as pessoas por entre as catacumbas das montanhas na Grécia, muitas vezes totalmente despidos, passando muitas vezes por um medo do desconhecido, mas em certas regiões daquelas montanhas, então eram encenadas os ritos sagrados, ouvintes, que transmitiam uma informação que o indivíduo realmente experimentava, né? Porque só assim, ouvintes, o indivíduo atinge aquilo que é a verdadeira essência da sabedoria. Sabedoria é um termo que tem conexão com com a própria terminologia do sabor, né? Saber vem de sapere, que é a experimentação direta, onde o indivíduo aprende realmente alguma coisa. E, ouvintes, com relação à espiritualidade, os mistérios que existiram no passado e existem até os dias de hoje nas organizações secretas ou, quiçá, hoje modernamente apenas discretas, né? Já não são tão ocultas, mas aqueles rituais, ouvintes, ainda existem até os dias de hoje, fazendo com que indivíduos se transformem também em iniciados, ou seja, que começaram a vida num outro patamar. Mas os mistérios eram divididos, né? Já falamos disso em outras ocasiões, em mistérios menores e mistérios maiores. Então, essas encenações, os rituais, como nós vemos até hoje no cristianismo, a Santa Missa, a maçonaria tem os seus graus, ordens como a Rosa Cruz, como outras organizações ritualistas, ouvintes, esses rituais externos, essas encenações ritualísticas, elas são chamadas os mistérios menores, pois apesar de passar muita informação e o indivíduo ter energia para se transformar até um certo nível, existem, ouvintes, os verdadeiros mistérios maiores, que é quando um mestre de sabedoria, alguém que já passou por esse processo superior, toma o indivíduo pelas mãos e, com a sua energia, com as suas iniciações energéticas, eleva o indivíduo até um outro nível. E a base disso tudo, ouvintes, era a religião sabedoria. A teosofia sempre esteve presente, talvez não com esse nome, mas a raiz de todos esses mistérios, os menores, os maiores, tem, ouvintes, o seu tronco principal naquilo que nós chamamos na grande fraternidade branca, a grande fraternidade dos adeptos, os sábios do norte, né, como chamavam a eles os egípcios, pois há uma única fonte da sabedoria transformadora dos mistérios nesse planeta, que é essa organização oculta, verdadeiramente espiritual, que é a grande fraternidade dos Mahatmas. E justamente na sequência, ouvintes, Blavatsky nos fala, né, por quem e onde foi conservada essa religião, sabedoria, esse saber oculto. E nos diz aqui Blavatsky: a inegável existência dos grandes iniciados, né, verdadeiros filhos de Deus, demonstra que tal sabedoria foi alcançada frequentemente por indivíduos isolados, mas jamais, todavia, sem a direção de um mestre. Porém, muitos dos discípulos, convertidos por sua vez em instrutores, reduziram a universalidade dos ensinamentos à medida que seus próprios dogmas se tornavam sectários. Os mandamentos de um só mestre eleito foram adotados e seguidos, com exclusão de todos os outros. Se é, comenta aqui Blavatsky, que foram seguidos, leve-se isto em conta, como acontece com o Sermão da Montanha. Cada religião é, portanto, um fragmento da verdade divina, que ilumina um vasto panorama da fantasia humana e pretende representar e substituir aquela verdade. Isso, infelizmente, ouvintes, é algo que acontece muito comumente. Quando aparece um verdadeiro mestre, um avatar, um instrutor do mundo, um salvador do mundo, muitas vezes, e quase que, pelo menos é a nossa visão, a nossa experiência, quase que obrigatoriamente, passadas algumas décadas, alguns séculos após o desaparecimento desta poderosa sabedoria encarnada naquele mestre, então os seguidores transformam esse saber vivo, que é, ouvintes, o grande objetivo da verdadeira teosofia, é que cada indivíduo tenha acesso pessoalmente a esse saber, se transforma, ouvintes, apenas num dogma externo, se transforma num culto muitas vezes fanático, onde, ao invés de ser includente, essas seitas se tornam excludentes e vão se transformando paulatinamente em organizações absolutamente contrárias ao próprio espírito da sabedoria. Vão se transformando numa hipocrisia institucionalizada, onde a pessoa fala uma coisa e acaba fazendo outra. Mas continua aqui Blavatsky. Entre os iniciados de cada nação, entre os profundos investigadores da verdade, seus discípulos, e naquelas partes do mundo onde essas matérias sempre foram referidas, investigadas, como por exemplo na Índia, na Ásia Central e na Pérsia, sempre houve, ouvintes, a proclamação dessa sabedoria divina, dessa religião sabedoria. A melhor prova que se pode ter acerca disso consiste no fato de que cada culto religioso, ou melhor, no culto filosófico antigo, compreendia um ensinamento esotérico ou secreto e um culto exotérico, ou seja, externo ou público. Então, sempre existiu, ouvintes, essa formulação, um ensinamento interno dado apenas aos discípulos, aliás, como fazia o Mestre Jesus, e um culto exterior, onde todas as pessoas, inclusive aqueles que estavam chegando e que não tinham ainda compromissos internos, poderiam participar. Além disso, é um fato bem sabido que os mistérios dos antigos compunham-se em maiores, como nós dissemos, ou os mistérios secretos, e os mistérios menores ou públicos, como nas famosas solenidades na Grécia, os chamados mistérios eleusinos, né? Como nós já mencionamos. A partir dos hierofantes, né? E essa palavra hierofante vai aparecer muitas vezes nesse estudo. Hierofante, ouvintes, essa palavra hierofante é muito importante, pois ela tem em si a raiz hieros, sagrado, e fanta, ou visão, a demonstração, ou a visualização. Hierofante é aquele que mostra o que é sagrado, hierofante é aquele que realmente pode instruir verdadeiramente com sabedoria, com energia, a respeito daquilo que ele pretende ensinar. Então, a partir dos hierofantes da Samotrácia, do Egito, os brâmanes iniciados da antiga Índia, até os rabinos hebreus, todos, temendo a profanação, ocultaram suas verdadeiras crenças. Os rabinos chamavam suas séries religiosas temporais de Merkavá, ou o corpo exterior. É, o veículo ou o véu que oculta a alma, isto é, sua ciência secreta mais elevada. Nenhuma nação na antiguidade jamais divulgou, através de seus sacerdotes, seus verdadeiros arcanos filosóficos às massas, reservando estes tão somente para a parte exterior dos mesmos. O budismo do norte tem, por sua vez, os seus veículos, né? Seu veículo maior e seu veículo menor. O veículo maior, o Mahayana, que é esotérico, e o menor, o Hinayana, ou exotérico, que são duas escolas diferentes. Não se lhes deve censurar pelo segredo guardado, pois com certeza ninguém ocorreria dar a um rebanho de ovelhas eruditas dissertações científicas sobre botânica em lugar de erva. Pitágoras denomina sua gnosis de, abre aspas, o conhecimento das coisas que são, fecha aspas, ou em grego regnosis ton ontos, e reservava Pitágoras esses conhecimentos secretos apenas para seus discípulos, que haviam jurado guardar segredo, pois eram esses que podiam assimilá-lo, e esse alimento mental, e encontrar nele satisfação aos que juramentava para guardar os arcanos e o silêncio. Os alfabetos ocultos e os caracteres secretos são o desenvolvimento dos antigos escritos hieráticos do Egito, cujo segredo estava antigamente em poder dos hierogramatistas, sacerdotes egípcios iniciados. Segundo nos dizem seus biógrafos, Amônio Sacas, né, que nós mencionamos no último programa, juramentava seus discípulos para que não divulgassem suas doutrinas superiores, excetuando-se para aqueles que já haviam recebido conhecimentos preliminares e que também estavam ligados por juramento. E, ouvintes, isso foi muito bem exemplificado pelo Mestre Jesus naquela sua célebre passagem, quando ele bem o disse, né? Não deiteis, não jogueis pérolas aos porcos, pois voltando-se contra vós, então os destruirão. E, ouvintes, obviamente que nós não estamos diminuindo, excluindo ninguém da humanidade, da sua espiritualidade, do seu poder interno. Mas a metodologia antiga, ela tem demonstrado que essas informações esotéricas guardam em si um poder transformador que pode, ouvintes, trazer mais malefício do que benefício para aqueles que não se prepararam para recebê-lo. Daí que realmente essa formulação, essa divisão entre exoterismo ou exoterismo externo e esoterismo interno é necessário, ouvintes, pois o indivíduo que não tem compromisso e que não fez as diversas purificações, ouvintes, porque era um conhecimento antigo que a purificação tem que preceder os mistérios. E nós vemos isso na própria estrutura do yoga, como expôs Patanjali na Índia, muitos milhares de anos atrás, ouvintes, quando ele colocou exatamente que o indivíduo deveria cessar de fazer todas as coisas que prejudicam moralmente o indivíduo, ser puro, ser casto, ser totalmente isento de desejo pelas coisas exteriores, ser uma pessoa proba, honesta, ser alguém que não roube. Apesar dessas coisas parecerem simplórias, ouvintes, se o indivíduo entra no caminho esotérico com esta sujeira moral nos seus corpos, ela vai, ouvintes, poluir todo o resto do caminho e toda a energia que o indivíduo vai receber, ouvintes, pode, infelizmente, atuar para malefício do indivíduo e de outras pessoas. Então, essa divisão, ouvintes, entre exoterismo e esoterismo, e a própria acepção do termo ocultismo, né? Que, ouvintes, esoterismo, ocultismo é fechar a boca e experimentar no interior essa experiência da transformação que os mistérios trazem, tanto na sua faceta dos mistérios menores quanto dos mistérios maiores. Mas, ouvintes, no nosso segundo bloco nós vamos trazer ainda mais informações com relação a esse esoterismo, lançando, ouvintes, aqui no nosso programa esses alicerces do que vem a ser realmente a doutrina teosófica, os pilares adamantinos sobre os quais estão assentadas as verdadeiras doutrinas, as verdades que mantém o templo sagrado do saber aberto a todos aqueles que estão buscando até os dias de hoje. E o nosso programa, ouvintes, também está nessa linha, está fazendo seu papel, já encaminhou muitas pessoas para o verdadeiro caminho, e chegou aquele momento, ouvintes, de nós fazermos aquele convite. Se você puder, ouvintes, venha nos auxiliar a manter estas iniciativas de divulgação espiritualista no ar. Vamos ao intervalinho, ouvintes, e voltaremos já já com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Sensibilidade musical é aqui, Esotérica FM. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site, em levir.com.br, e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual, você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Ao se associar na Levir, você recebe seu mapa astrológico completo. Seu mapa astrológico é uma verdadeira ferramenta de autoconhecimento que traz a leitura da influência dos astros em todos os aspectos da sua vida. O mapa astrológico traz análise das suas energias nos níveis material, sentimental, intelectual e espiritual. O mapa astrológico que você receberá contém a interpretação do signo solar, seu ascendente, os planetas nos signos astrológicos, as casas astrológicas, aspectos e trânsitos planetários, progressões secundárias e previsões da revolução solar deste ano. Um mapa completíssimo com cerca de 30 páginas para sua leitura e autoconhecimento. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da loja esotérica virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio, e aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na loja esotérica virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM, irradiando força, poder e luz. Sim, amigos ouvintes, estamos retornando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, agradecendo muitíssimo a audiência de todos vocês que estão sintonizados ao vivo aqui conosco e também aqueles que nos acompanham aí nas gravações, no site da Levir, também no nosso canal do YouTube, e mandamos um grande abraço para todos aqueles que participam da nossa comunidade, do nosso grupo no Facebook. Já 7.861 pessoas, irmãos, amigos, amigas, estão já integrados nessa nossa página no Facebook. Procurem ouvintes a Levir no Facebook diariamente. Muitas mensagens dos mestres de sabedoria, publicações, avisos, tudo que acontece na Levir, tudo que tem relação aqui com os temas do nosso programa estão lá diariamente. E agradecemos muito especialmente aos associados e simpatizantes da Levir que renovaram as suas assinaturas, estão permitindo que os nossos trabalhos continuem. Somos sempre eternamente gratos àqueles que têm nos acompanhado recentemente ou há muito tempo, nossa gratidão a todos aqueles que têm contribuído conosco. E você também que não é associado da Levir, se vier a se torná-lo, muito obrigado, pois você estará contribuindo para a edificação, ouvintes, que é o grande objetivo aqui do nosso programa. Mas vamos retornar aqui aos tópicos do livro A Doutrina Teosófica, ouvintes, onde Blavatsky vai continuar falando sobre teosofia, falando agora sobre o cosmos, né? Esse que tem sido, ouvintes, um grande foco de atenção da ciência e é, ouvintes, uma das coisas mais maravilhosas que une o esoterismo, une a ciência, a religião, a concepção do universo, e a teosofia nos dá realmente uma visão muito ampla, muito abrangente do que venha a ser, ouvintes, o cosmos onde nós existimos, trazendo uma visão que nos faz compreender não só como tem revelado a ciência, a grandeza do universo, mas a presença nesse universo também da consciência, da inteligência, da ordem, ouvintes, e tirando o ser humano daquela cegueira que existe na ciência também, pois a ciência considera as estruturas do cosmos apenas fruto do acaso, e nos tirando, ouvintes, também daquela cegueira, por um outro lado, das religiões que acham que há uma pré-determinação, que Deus, né, que é a figura que é, né, sempre citada pelas religiões, que Deus está controlando tudo e todos, não abrindo espaço, ouvintes, para a nossa participação nessa vida tão grande, infinita, que está manifesta ao nosso redor. Então vamos apreciar aqui o que nos diz Blavatsky nesse âmbito aqui, começando com o princípio de criação e de evolução. Nos diz aqui o livro: criação, não, evolução, sim. E com relação a isso, Blavatsky vai direto na ferida, podemos dizer assim, quando ela diz: não cremos na criação, mas nas aparições periódicas e consecutivas do universo, desde o plano subjetivo do ser ao objetivo, em intervalos regulares de tempo, cobrindo períodos de imensa duração. E aí, obviamente, Blavatsky está comentando acerca daquilo que hoje, ouvintes, é a grande questão da cosmologia, né? Depois que a ciência, no século XX, percebeu que o universo surgiu de uma grande explosão, de um grande ajuntamento de matéria, de energia que se expandiu e que popularmente se diz que explodiu, mas na verdade é uma grande expansão, uma inflação que nós conhecemos tanto na economia, né, ouvintes, mas também a inflação do universo vem acontecendo até hoje, criando o tempo e o espaço, fazendo com que a matéria, as estrelas, as galáxias estejam todas em movimento, todas se afastando umas das outras. Não existe, ouvintes, nesse universo em que nós estamos, o repouso, né? Tudo está em movimento, tudo está vibrando. E obviamente que a grande diferença da visão teosófica é que não há, ouvintes, um Deus criando o cosmos, né? E quando nós dizemos cosmos aqui, estamos falando o conjunto das estrelas, das galáxias, tanto da matéria visível quanto invisível, a chamada matéria escura, a energia escura. E a grande questão da cosmologia na física é: será que o universo vai se expandir eternamente até esfriar e desaparecer, ouvintes, na escuridão? Ou será que o universo vai chegar num ponto em que as forças nele contidas, a gravidade e as ondas gravitacionais e tudo que está envolvido, a distorção do espaço-tempo, será que ela vai levar o indivíduo a uma nova contração, voltando àquela singularidade do início dos tempos desse nosso universo? E a asserção que Blavatsky nos faz é que o universo é exatamente assim. Ele aparece e reaparece periodicamente de uma forma consecutiva. Então, o pralaya ou o repouso e o manvantara, que é exatamente o período em que nós estamos de manifestação do universo, há um ciclo infinito. Agora temos que fazer um comentário aqui, ouvintes, que isso não é exatamente algo que defina a nossa realidade aqui no sistema solar, dentro dessa célula do universo onde nós estamos. Blavatsky é muito clara nos comentários que antecedem o proêmio da doutrina secreta, de que nessa célula do universo, que é o sistema solar, há uma hierarquia de seres, um verdadeiro reino de Deus. Por mais desgastado que esteja esse termo, ouvintes, há uma hierarquia de inteligências que emana esse nosso sistema solar. E ela fala exatamente desse emanador do sistema solar, comparando com a terminologia hindu. Ela chama esse demiurgo, né, como era chamado no cristianismo primitivo, esse emanador, como sendo esse personagem que nós mencionamos nas religiões como Deus. Então, ao comentar o universo como um todo, é uma coisa, ouvintes. Quando nós falamos do sistema solar, há sim não o Criador, como as religiões creem, de um Deus que cria todos os detalhes, que comanda o crescimento de cada partícula, de cada célula, que está contabilizando o crescimento de cada fio de cabelo, de cada passarinho que está voando aí pelos ares do planeta. Não é bem isso, ouvintes. O grande demiurgo do nosso sistema solar é, ouvintes, um ser que evoluiu do nível em que nós estamos. Ou seja, isso é muito auspicioso, porque no núcleo do nosso Sol não existe apenas essa substância material, aquele hidrogênio que está ali se transformando em elementos pesados através dessa aparente combustão atômica que gera tanta energia, que cria tanta luz, tanto calor, que alimenta, ouvintes, todos os seres que estão no nosso planeta, pois os nossos alimentos, ouvintes, nada mais são do que uma mistura dos minerais da Terra com a energia solar que é captada pelas plantas nesse milagre da fotossíntese, que todas as plantas verdes têm essa capacidade de fazer. Então, por trás do Sol material, ouvintes, há o segundo Sol, o Sol espiritual, que é aquele chakra, aquela roda de energia que emana inteligência, que emana Mahats, e ele preside, ouvintes, com a sua mente, emanando as chispas divinas, emanando o conhecimento e o seu plano para a evolução desse nosso sistema solar. Então, não devemos, ouvintes, nos confundir. Assim como cada corpo humano é a imagem do seu espírito, da sua alma, o nosso sistema solar é a imagem desse grande emanador, desse grande demiurgo, que nós o chamamos, como fazem os hindus, de Brahma, ou quer nós o chamamos de Alá, quer nós o chamamos de Deus, de Oxalá, de o nome que nós quisermos dar para ele, tanto faz. Mas o universo, no seu todo, ouvintes, é periódico e não é regulado por nenhum ser que esteja fora do universo. Tudo que está dentro do universo é, ouvintes, regulado pela inteligência espiritual. E continua aqui Blavatsky sobre esse tópico, explicando sobre essa eternidade do universo. Imaginai se o podeis, em lugar de um ano solar de 365 dias, a eternidade, que o Sol representa o universo, e os dias e noites polares de 6 meses são dias e noites que duram 182 trilhões ou quadrilhões de anos em lugar de 182 dias cada um. Assim como nasce o Sol a cada manhã de seu espaço subjetivo para nós, e antípoda em nosso horizonte objetivo, do mesmo modo surge periodicamente o universo no plano da objetividade, procedendo daquela subjetividade, o contrário do primeiro. Tal é o ciclo da vida. E da mesma forma como o Sol desaparece em nosso horizonte, desaparece em períodos regulares o universo, quando começa a noite universal. Os hindus chamam a essas alternâncias de os dias e as noites de Brahma, ou o tempo do Manvantara e do Pralaya. Né? Manvantara, o período da manifestação, e Pralaya, o princípio do repouso ou até mesmo da dissolução. E os ocidentais podem chamá-las, se assim o quiserem, dias e noites universais. Durante as últimas noites, tudo está em tudo. Tudo está contido em potencialidade, por assim dizer. Cada átomo é reabsorvido na homogeneidade. Ninguém acreditaria. A ciência chamaria o processo evolução. E os filósofos anteriores à época de Cristo e os orientalistas chamavam esse processo de emanação. Nós, ocultistas e teósofos, vemos nisso a única realidade universal e eterna, que projeta um reflexo periódico de si mesmo nas profundidades infinitas do espaço. Esse reflexo que considerais como universo objetivo material, nós o olhamos como uma ilusão passageira tão somente. Somente o que é eterno é real. Seja por radiação ou por emanação, não discutamos aqui acerca de termos e palavras, o universo passa de sua subjetividade homogênea ao primeiro plano de manifestação, existindo, segundo nos é ensinado, 7 destes últimos, e vai assim se tornando mais material e denso em cada plano, até que alcança este, né, onde nós estamos, o nosso plano, no qual o único mundo aproximadamente conhecido e compreendido em sua composição física pela ciência é o sistema planetário ou solar, sistema sui generis, como se nos diz. A ciência moderna insiste na doutrina da evolução. O mesmo é feito pela razão humana e a doutrina secreta, sendo a sua ideia corroborada pelas antigas lendas e mitos e até pela própria Bíblia quando se lê nas entrelinhas. Vemos uma flor desenvolver-se lentamente de um botão e esse de uma semente. Mas de onde vem esta última, com todo o seu preconcebido programa de transformações físicas e suas invisíveis e, portanto, espirituais forças que desenvolvem gradualmente sua forma, suas matizes e seu aroma? A palavra evolução fala por si mesma. O germe da raça humana atual deve ter preexistido no pai desta raça, Do mesmo modo que na semente existe oculta a flor do próximo verão e desenvolve-se na cápsula de seu pai, flor. O pai poderá diferenciar-se ligeiramente, porém sempre será diferente de sua progênie futura. Os antepassados antediluvianos de nossos elefantes e lagartos talvez tenham sido o mamute e o plesiosauro. Por que não podem ter sido os antecessores da nossa raça humana, os assim chamados gigantes, de que falam os Vedas, o Voluspa e o livro do Gênesis? Ao passo que é positivamente absurdo acreditar na transformação, segundo alguns dos pontos de vista mais materialistas dos partidários da evolução, é muito natural pensar que cada gênero, começando pelos molúsculos e terminando no homem macaco, sofreu uma variação a partir de sua própria forma, primordial e distintiva. Ainda supondo que fizéssemos a concessão de que os animais descendem de apenas 4 ou 5 progenitores, e até que todos os seres orgânicos que viveram nesta terra descendem de uma forma primordial, apesar de tudo, apenas um materialista empedernido e cego, ou uma pessoa completamente despida de intuição, pode esperar seriamente ver, no futuro remoto, uma psicologia fundada sobre uma nova base, a da necessária aquisição por graus de cada um dos poderes e faculdades mentais. O homem físico, como produto da evolução, pode ser deixado nas mãos de um cientista. Ninguém mais que ele poderá lançar alguma luz acerca da origem física da humanidade. Porém, devemos negar ao materialista esse privilégio no que concerne à evolução psíquica e espiritual do homem, porque não se pode evidenciar completamente que ele e suas mais elevadas faculdades sejam produtos da evolução, tanto quanto são a planta mais humilde e o réptil mais miserável. E aí, ouvintes, Blavatsky entra justamente num ponto que amplia exatamente a ideia da evolução como a ciência, a biologia e, quiçá, também a própria antropologia tem concebido. Porque a ciência, ouvintes, não tem instrumentos, né, para vislumbrar aquilo que está por trás dos seus próprios instrumentos, porque por trás de um microscópio, por trás de um telescópio, ouvintes, existe uma consciência, existe um espírito. E imaginar que o conflito, a colisão fortuita dos átomos, ouvintes, poderia gerar uma matéria que gera, ouvintes, uma consciência, isso é, ouvintes, um pressuposto que a ciência tem insistido, mas que paulatinamente tem se modificado com a intervenção dos físicos, principalmente os físicos que tratam das questões quânticas, né, que vão se aproximando do princípio da consciência. E Blavatsky, na sua Doutrina Secreta, ela fala justamente da tríplice evolução. Enquanto a nossa ciência não chegar nesse ponto, e vai demorar um pouquinho, ouvintes, porque nós já fizemos inclusive até um programa inteiro aqui específico sobre a tríplice evolução, o que a ciência tem enxergado, ouvintes, é apenas o desdobramento material da vida. Quando existe uma evolução, ouvintes, no nível psíquico, ou seja, no nível da mente, no nível da consciência, como há, ouvintes, uma evolução no nível puramente espiritual. Então, há evolução ao nível biológico, há evolução no nível das ideias, no nível da consciência, e há uma evolução de um ciclo muito mais amplo que é a evolução puramente espiritual. São três esferas distintas, ouvintes, aonde o ser humano está presente nessas três instâncias. Pois o nosso corpo material, como bem diz a ciência, ouvintes, é o sumário de toda a evolução biológica que aconteceu nesse planeta. Mas essa evolução, ouvintes, está no nível da mortalidade. Ou seja, cada vez que o corpo morre, finda essa experiência puramente material. Mas aí o que a ciência não consegue enxergar, e que é exatamente, ouvintes, o assunto da religião, do esoterismo, da espiritualidade, o que que sobrevive à morte do corpo físico? Não é apenas, ouvintes, a informação genética, biológica, que é transmitida de um ser para outro e que está sujeita ao aperfeiçoamento praticamente mecânico, onde o ser mais adaptado ao meio ambiente transmite as suas características para os seus descendentes. Porque se a vida, ouvintes, fosse só isso, nós não teríamos mais problema nesse mundo, bastaria nós nos dedicarmos ao nosso corpo e tratar de aperfeiçoá-lo e transmitir essas características para os nossos filhos. Daqui a uns tantos milhares de anos, nós seríamos uma raça humana perfeita sobre esse planeta. O que está faltando para a ciência, ouvintes, e que vai cada vez mais se aproximando, é reconhecer que sem a inteligência, sem a consciência, é impossível haver, ouvintes, a evolução realmente humana. E com certeza, ouvintes, os físicos da nova física, a partir de Einstein e tantos outros, que inclusive liam a doutrina secreta, como faziam Max Planck e Einstein e outros físicos, ouvintes, perceberam que as ideias que Blavatsky colocou lançaram bases para eles transcenderem a percepção das leis puramente materiais e entrarem no nível quase que incompreensível do nível subatômico, onde há aquele princípio da incerteza, há o princípio da improbabilidade, das probabilidades, onde alguma coisa não está exatamente em um lugar, mas ele tem uma probabilidade de estar em um lugar e pode ou não está-lo, dependendo, ouvintes, das variáveis que estão envolvidas. E a consciência humana é uma dessas variáveis. Nós estamos determinando os acontecimentos materiais com os nossos desejos, com os nossos pensamentos. É a junção disso, ouvintes, de sentimentos, pensamentos, intuições, que está faltando à ciência perceber que a matéria reage de uma forma inteligente conforme a sua relação com as consciências. E não só a consciência humana, mas há seres invisíveis que a ciência obviamente não registra com seus instrumentos, como por exemplo os elementais, os espíritos da natureza, os anjos, os arcanjos. Eles é que estão com a sua consciência por trás dos fenômenos que colocam na natureza, ouvintes, a sua beleza, a sua harmonia. E quando os anjos, os elementais saem de um lugar, ouvintes, por exemplo, sobre o planeta, acontece a desertificação, a vida desaparece, como aconteceu, por exemplo, na região do Egito, da Terra Santa, que no, há 20, 30 mil anos atrás eram regiões tropicais, as próprias pirâmides passaram por erosão, por chuvas constantes, que hoje são raríssimas naquela região, demonstrando, ouvintes, que muitas vezes a ausência dessas presenças espirituais pode provocar uma grande mudança sobre a matéria. Então, ouvintes, o ser humano evolui não só biologicamente, mas evolui no plano da imortalidade, que é o plano da alma, e também no plano da eternidade, que é o plano do espírito. E em próximos programas nós pretendemos abordar mais a esse respeito, ouvintes, mas como sempre, quando nós estamos falando de assuntos tão interessantes, a hora passa muito rápido, ouvintes. Então chegou o momento de nós encerrarmos mais um programa Lux Esotérica, agradecendo muitíssimo a audiência de todos vocês. Recomendamos a todos o estudo de Blavatsky, da sua Ise Sem Véu, da sua A Doutrina Secreta, e também de livros que compilam o seu pensamento, como esse que nós estamos usando, A Doutrina Teosófica. Mas, ouvintes, para terminarmos esse programa de uma forma espiritual, assim como nós fizemos a meditação inicial, vou convocá-los para nos interiorizarmos rapidamente, uma vez mais, buscando a conexão com o nosso eu divino, com a nossa chispa divina. Vamos procurar compreender, internalizar e realizar, ouvintes, tornar real o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz. Paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, queridos ouvintes, enviando a bênção dos mestres para todos vocês, encerramos mais esse programa Lux Esotérica, que está aqui trabalhando diariamente, segunda a sexta-feira, para que nós relembremos dessa chispa divina, dessa luz esotérica que existe dentro dos nossos corações, iluminado pela sabedoria dos mestres que têm trazido esses ensinamentos, essas doutrinas de tantos milhares de anos até a nossa atualidade, para que nós possamos nos relembrar, nos reencontrar dentro da nossa evolução. Vamos ficando por aqui, ouvintes, desejando a todos um ótimo final de noite, um ótimo descanso, repouso para todos vocês. Recomendamos a todos muita leitura e reflexão sobre esses temas, e vocês vão ficar com a programação musical, com a música da nova era, interatividade em 5 canais musicais aqui na nossa emissora. E de Osmar de Carvalho segue, como sempre, aquele forte, ouvintes, aquele é virtual, mas é um caloroso, é um fraterno abraço para todos vocês. Esperamos reencontrá-los nas nossas próximas edições. Até a próxima emissão do programa Lux Esotérica. Até lá, queridos e queridas ouvintes.